Quando nós somos nomeados para um estabelecimento prisional, é para o estabelecimento prisional, não é só para o recluso. Portanto, todo este trabalho que fazemos com o outro pessoal é de uma importância fulcral. Isso ajuda não só à aproximação, como ajuda também, muitas vezes, a perceber o muito que se sofre numa cadeia, mesmo não sendo preso. Os guardas e todo o pessoal. É uma presença sempre muito estressante e, no fundo, as pessoas passam muitas horas também presas. E a nossa presença ali, uma presença também de carinho, de atenção e de partilha de afetos e de preocupações das pessoas que lá trabalham, é muito, muito importante. Por isso, mais tempo na cadeia, mais presença da parte do padre e depois não só do padre, evidentemente, uma pastoral que se focalize ou que seja exclusiva da presença do padre, está fora, porque não é só, é isso, mas é muito, muito, muito, muito, muito mais. Tudo, as prisões em Portugal têm à sua frente, para ser futuro, muitos anos, a meu ver, não sei se dezenas de anos, porque essas coisas não se reformulam nem mudam assim, pela vontade de uma pessoa. Tem que ser um querer mais comunitário, um querer coletivo. Nós estamos em uma fase de construir cadeias, de alargar cadeias, de criar mais uma ala para ter mais presos. Estamos ainda nessa fase. Enquanto que há outros países que já deram esse passo e já estão a fechar cadeias. Isso é dos nossos dias, das notícias dos jornais, a gente sabe disso. E quando nós queremos diminuir o número de presos, faz-se um outro trabalho. E o trabalho é precisamente evitar que haja presos. Imaginemos que eu tenho um familiar que possa dizer, bom, esta pessoa se continua por aqui vai presa. Se me ajudarem a que ela não cometa crimes, melhor é. Ficamos todos mais contentes. A pessoa não vai para a cadeia, começa logo por aí, não vai passar por tudo aquilo quanto é a humilhação de estar na cadeia. E depois também a marca, como se sabe, não é só para o preso, mas é para a própria família, fica marcada por ter um familiar na cadeia. Isso para algumas famílias é traumatizante, para não dizer para todas. Então, se pudermos evitar, melhor. O que é que alguns países estão a fazer? Países nórdicos, na Europa, Norte da Europa. Fecham cadeias porquê? Fecharam, estão a fechar. Porque, não podendo fazer a prevenção de outra maneira, e certamente o fazem também de outras maneiras, têm a preocupação de pegar, de agarrar alguém que algum dia passou pela cadeia, para que não reincida. Portanto, a não reincidência já permite que muitas pessoas não pisem o risco do crime. Portanto, não vão parar à cadeia. O que é extraordinário. É, portanto, alguém que sai da cadeia, que é aqui que jogam, esses países, nunca mais é largado. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Por favor, não deixe o mal entrar no meu coração. Dou por mim a chamar o teu nome em horas de aflição. Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos. Se o homem nasce livre, porque é que alguns são donos? Quem inventou? Porque a palavra prisão é tão forte que não tem sinónimos. Podia dizer alguma coisa como também cadeia, no sentido da pessoa estar presa. Podia pensar em grades, podia pensar em muros. É-me difícil. Se me gostasse o contrário, gostava mais de falar em pontes, gostava mais de falar em coisas que façam a ligação e não coisas que marquem uma cisão e uma separação. Preferia que a palavra prisão junto fosse sinónimo, que ela existisse sozinha até um dia qualquer morrer e desaparecer por completo. A morte não me assusta, o que assusta é a forma de morrer. Porquê que os homens se comportam como irracionais? Porquê que guerras, doenças matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei. Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que chamei. Por mais respostas que tenha, a dúvida é maior. Quero aprender com os meus defeitos, acordar um homem melhor. Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim. Penso na origem de tudo e penso como será o fim. A morte é o fim, é o novo amanhecer. Se é começar outra vez, então já posso morrer. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito. É a terceira vez que vejo o documentário. Nem imagino quantas vezes já viram o documentário. Tentámos arranjar as melhores condições para a reprodução do vídeo. Estávamos limitados ao espaço, mas penso que conseguimos passar com alguma qualidade. A Agora segue-se um período em que vamos matar a nossa curiosidade, fazer algumas perguntas ao seu padre e à Inês. Enquanto vocês pensam, não sei se o seu padre quer um de cada vez, se quer um grupinho de perguntas, não sei se vai haver muitas perguntas, eu tenho algumas, não farei todas, mas vou começar com duas e vocês aí vão pensando nas perguntas que querem fazer. O seu padre depois tem um microfone aí ao seu lado para responder. E optámos por esta maneira de estar sentado, mais confortável. Não há necessidade de levantar agora. Eu para o seu padre tenho duas perguntas para começar. Se já batizou alguém na prisão? Conhece o interior das prisões, como conhece o sistema, se há uma justiça para pobres e se há uma justiça para ricos. Eu já vi isto em algum lado e fiz questão de lhe fazer esta pergunta em público. Portanto, agora, se possível, responda-me a isto e depois, quando terminar, eu perguntarei a quem quer fazer mais perguntas lá de baixo ou mesmo cá de cima. Portanto, força, seu padre. Já está, Lica? Boa tarde a todos. Muito obrigado por esta possibilidade. Já agora aproveito de ter o microfone para dar os parabéns à freguesia da Gafanha do Carmo pelos seus 56 anos de vida. E, naturalmente, saudar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e o Sr. Presidente da Câmara, o nosso pároco, Padre Pedro José, e todos vós, que tenham cada um de vós um amigo. Estas questões que me foram postas em relação à primeira sobre o batismo nas prisões, eu nunca fiz. De adultos, fiz de crianças, filha de uma menina, filha de uma reclusa, numa cadeia no Porto, sim, fiz. E é sempre uma festa muito grande. Mas há pessoas adultas e há cadeias onde as pessoas estão mais tempo e preparam-se para o batismo e para outros sacramentos. A cadeia de Aveiro é uma cadeia pequena e é uma cadeia de passagem, uma cadeia de transição, portanto, uma cadeia mais de preventivo. As pessoas estão à espera de responder, de ir a julgamento, e depois dali é que passam para cadeias maiores, onde vão cumprir a sua pena, que aí sim pode ser de muitos anos, e infelizmente muitas vezes é de muitos anos, e aí se preparam para os sacramentos. Quantos deles têm feito o batismo, a comunhão, o crisma? Muitas vezes, muitos são crismados na cadeia, confessam-se na cadeia, já confessei muito, evidentemente. Já fiz um casamento católico na cadeia, também isso fiz há uns anos. Mas em relação aos sacramentos, eles são feitos, mas as pessoas precisam preparar-se, portanto, são em cadeias onde as pessoas estão mais tempo que não em Aveiro. Uma justiça para pobres e para ricos. Preferia que não tivesse feito esta pergunta, mas há justiça ou cadeias para pobres e para ricos? Perguntaste justiça? Eu acho que sim. Aliás, ainda há pouco tempo, isso foi dito, penso que foi pela senhora Ministra da Justiça atual. E há uma justiça para pobres e para ricos porquê? Não é que o juiz olhe para a cara da pessoa e pergunte a sua conta bancária para lhe aplicar uma pena maior ou menor. Mas existe enquanto, por exemplo, uma pessoa rica tem dinheiro para os diversos recursos, para pagar a bons advogados, enquanto que há pessoas pobres que não têm esse dinheiro. Portanto, se eu ter um advogado oficioso, que é cedido pela, como sabe, com o apoio da Segurança Social, portanto, não tem dinheiro para muitos advogados, para os recursos permanentes, para a relação, para o Supremo, para a Europa, não tem dinheiro. E é neste sentido que se diz que há, de facto, uma justiça para pobres e para ricos, dizendo de outra maneira, como tem sido dito, e todos nós estamos certamente de acordo, que a justiça em Portugal não tem acesso fácil, não tem acesso facilitado. Nem toda a gente tem acesso à justiça. E por isso se pode dizer que, de facto, há uma justiça para pobres e para ricos, mas neste sentido, enquanto as pessoas mais ricas têm mais dinheiro para poderem pagar a bons advogados e para os recursos sucessivos. Muito obrigado. É agora uma pergunta para a menina Inês. Como conheceu ou como se sentiu tentada ou porquê de fazer este documentário do Padre das Prisões? Porque já estava a trabalhar em televisão com a minha irmã e porque gostamos de histórias boas e quando eu soube do trabalho do Padre João nas prisões, eu desconhecia completamente o que era uma prisão, não fazia ideia. Eu acho que o nosso grande problema e o grande problema das prisões hoje em dia em Portugal é que nós não fazemos ideia do que lá se passa, porque se calhar se fizéssemos, todos nós como sociedade civil nos envolveríamos e tomaríamos uma posição. Se calhar teríamos menos reclusos, se calhar teríamos menos prisões. E quando eu comecei a descobrir o que era uma prisão e como elas funcionavam, e comecei a falar com pessoas, com reclusas, reclusos, familiares, comecei a perceber que alguma coisa muito errada se passa aqui. Nós, efetivamente, estamos a demitir-nos daquilo que se passa nas prisões. Nós estamos preocupados com os hospitais, nós estamos preocupados com as escolas, mas nós não estamos preocupados com as prisões. E são da nossa responsabilidade também. E depois, a cereja no topo do bolo era que há igreja dentro da prisão, onde eu acho que ela mais é necessária. E há o Padre João, que é o representante, coordenador da pastoral penitenciária, tem 40 anos de prisão, de trabalho na prisão. Ele era a personagem, ou é a pessoa certa para fazer com que este trabalho tivesse todo o realismo necessário para mostrar a igreja na prisão. E uma igreja que é atuante. Penso que há aqui uma maioria católica, não sei, isso também não é importante, mas nós católicos temos então uma responsabilidade acrescida, que temos efetivamente de nos envolver nisto. Apoiar a pastoral penitenciária dentro das dioceses, sei lá, fazer-nos voluntários, mas arregaçar as mangas e fazer qualquer coisa. E foi isso, eu quis fazer qualquer coisa. Ainda bem. Ainda bem. Muito obrigado. Ora bem, eu agora pedia ao Zé que acendesse ao menos uma luz aí ao lado dele para iluminar. Sim, chega. E gostava de saber se alguém tem uma pergunta a fazer ao seu padre ou à Inês. Eu passarei o microfone para ouvir. Quem é que gostava de fazer uma pergunta? Ok. Eu vou tentar, já vi duas pessoas, vou passar aí. Olá, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde, Padre João. Gostaria de lhe fazer duas perguntas que não são perguntas no sentido lato da palavra, mas no sentido de ouvir a sua opinião de quem vive um lado provavelmente diferente do meu. Conhecemos-nos há muitos anos a nível profissional. E ouvi a explicação que deu ao Presidente, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia relativamente à tal justiça dos pobres e da justiça para ricos. Concordo, de certa maneira, com a resposta, ou neste caso com a opinião que tem, principalmente quando se colocam as questões das medidas de coação. Ou seja, quando o juiz vê-se confrontado em saber se, por hipótese, aquela pessoa, aquela pessoa que está ali, aquele arguído, pode ou não ter condições de ter, por exemplo, ficar com uma medida de coação da obrigação de permanência na habitação, vulgarmente conhecemos pela vigilância eletrónica, pela pulseira, e que essa pessoa, por força de não ter efetivamente essas condições económicas, fatalmente ser-lhe-á aplicada uma medida de coação de prisão preventiva. E aqui chega a minha primeira reflexão, gostaria de ouvir com muita atenção o que pensa sobre isso, que prende-se com a medida de coação. Falámos aqui de reclusos, e estamos a falar de reclusos, mas estamos a falar de reclusos, de certa maneira podemos criar, pelo menos em mim começa-se a criar, a ideia que estamos a falar de reclusos com prisões com trânsito em julgado. O que é que isto quer dizer, para quem não está tão familiarizado, em que a decisão está definitiva e que a pessoa tem que cumprir, efetivamente, a pena de prisão. Mas existem reclusos, neste caso arguídos, que estão com essa tal medida de coação de prisão preventiva, que ainda não foram formalmente condenados. E daqui, e gostaria muito de ouvir a sua reflexão, prende-se com isto. Se da sua experiência, esse tal rótulo que efetivamente existe, esse tal rótulo que efetivamente existe, fica colocado quer para aqueles que por força da medida de coação que, de certa maneira, é aplicada pelo senhor juiz de instrução de uma prisão preventiva, no fim, quando efetivamente a pessoa, muitas das vezes, até acaba por ser absolvida do crime que veio por ser acusado, se esse rótulo se mantém para o futuro. A minha última reflexão que gostaria de ouvir também prende-se com algo que disse no documentário e que, no meu caso profissional, mexeu comigo. Em que sentido? No sentido quando se refere à questão do arguído, neste caso, o recluso, não ser livre. Para as pessoas que não sabem, que não estão familiarizados, o recluso só é livre, em termos de lei portuguesa e de lei penal, lei processual penal, numa situação que tem que estar completamente livre, e é perante o juiz, é perante o julgamento. Só quando está livre, quem é que ele tem? Tem a pessoa, ou as pessoas que o vão julgar e que vão decidir o futuro dele, vão, em muitos casos, ter a comunicação social, se o crime até for mediático, vão ter a parte contrária que quer essa tal justiça, justiça, entenda-se, ou subentenda-se, vingança, e o que eu lhe pergunto é se vê ou se verifica que este paradigma, que acaba por ser curioso, que é, ao fim e ao cabo, ele nunca está livre, ele acaba por nunca estar livre, se efetivamente, no seu íntimo e no seu interior, lhe cria a ele próprio esse estigma de que, ao fim e ao cabo, mesmo depois da pena ser cumprida, e a pena, não podemos esquecer, que serve para fazer a reinserção do indivíduo, se já não está também fatalmente condenado a um insucesso, por força do próprio processualismo penal que temos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecimento, Hugo. Realmente, esta questão da prisão, não são os senhores juízes que fazem as leis. Quem faz as leis é a Assembleia da República, que depois são ali aprovadas e promulgadas pelo Presidente da República respectivo. E o juiz, quando se encontra diante de alguém que é acusado, portanto, de um arguído, ao ver qual é o enquadramento, aplica a pena, e nem pode fazer de outra maneira, julgo eu. Pode aplicar uma pena de prisão ou outras penas alternativas à pena de prisão, e aqui se põe muito a nossa luta, a nossa da Igreja, não só em Portugal, é que acabem as penas de prisão. Isto é, que acabem as prisões. Não é que acabem os castigos, porque de facto quem, como nós dizemos, quem faz mal merece castigo. Mas há muitos castigos, não é? Se o meu filho comete um erro, eu posso dar-lhe uma palmada ou posso dar-lhe uma sova. É diferente. O que é que interessa quando alguém comete um erro? Que a pessoa reconheça que cometeu um erro e que se corrija e não volte a cometê-lo. Isso é o que se pretende. Portanto, se o castigo vai muitas vezes para além daquilo que é o merecido, supostamente merecido, acaba por ser injustiça. Porque, como aquela expressão que nós usamos tantas vezes, não é? Porque tendes justiça e não tendes misericórdia, sois injustos. Isto é, a justiça levada ao extremo pode muitas vezes transformar-se em injustiça. E, portanto, se puderem ser aplicadas penas alternativas, a vigilância eletrónica, a pulseira eletrónica, a prisão domiciliária, ou trabalhos em favor da comunidade, ou outros, há tantos, a lei prevê tantos outros serviços, outras penas alternativas à pena de prisão, precisamente, e é o problema seguinte, para que não haja rótulos. Isto é, para que a pessoa efetivamente se sinta livre. Porque alguém que entra numa cadeia nunca mais é livre. Nunca mais é livre. Pode ser livre da cadeia, das grades e dos muros, mas nunca mais é livre, que fica com um rótulo. E esse rótulo vai impedi-la de muitas coisas. Na sua freguesia, no seu trabalho, vai trabalhar e perguntam-lhe o que é que você fez nos últimos anos, onde é que trabalhou, qual é a sua profissão. E se a pessoa diz que esteve presa, vai ser difícil encontrar um emprego. Venha cá amanhã. E quando vai amanhã, olha, o lugar já está ocupado. Quer dizer, esse rótulo e essa prisão, permanente, existe em Portugal. Porque não é a prisão dos dias dentro do estabelecimento, mas é a prisão efetiva a que a pessoa fica agarrada por um rótulo que lhe puseram. Portanto, quanto mais se puder evitar que alguém entre numa prisão, tanto melhor. Nem que seja só um dia. que a pessoa não entre na prisão. Até porque se nós dizemos que as prisões são boas escolas de crime, em muitas circunstâncias são. E se não são escolas de crime porque aprendeu, enfim, a cometer crimes, a roubar melhor e a roubar sem ser apanhado pela polícia, também é uma esperteza de quem rouba, uma boa esperteza, digo eu, melhor é que a pessoa não cometa crime nenhum. E, portanto, se ela não for à cadeia, melhor é. Porque se for, ela fica com uma tal marca que depois já lhe é mais fácil, de algum modo. E há pessoas que são os habituais presos, e temos que evitar isso. E a sociedade aqui tem muito, muito a ver na prevenção da criminalidade, como depois no acolhimento a alguém que saia da cadeia. E é isso, para já não falar naquilo que é a prisão em si mesmo, isso será, se calhar, por outro capítulo, surgir alguma pergunta, depois se dirá. Ok. Agora passaria a palavra ao sobrinho do Sr. Padre, o Manel. Podes falar que isso está pronto. Tá, tá. Ora, boa tarde. Disseste que eu que era sobrinho, eu não queria. Eu queria desejar-lhe boa tarde ao seu padre e queria fazer duas perguntas. Uma das quais era a seguinte, ou melhor, eu admiro muito o trabalho que o senhor faz. Nem toda a gente iria fazer ou faz aquilo que o senhor faz. Porque entrar dentro de uma prisão, nem toda a gente vai de voluntariado. Porque tem sempre um bocado de receio de haver lá algum que não esteja lá muito bem, ou não esteja muito à vontade e que nos agrida, ou que nos faça qualquer coisa que nos afete. Portanto, a pergunta que eu faço é, quando o senhor vai à prisão, vai sempre com à vontade ou sempre com receio de ser agredido por alguém? Ou melhor, os guardas prisionais, ao estarem presentes, não deixam fazer isso. Mas pode haver algum, quando o senhor está no seu gabinete sozinho, eles podem o fazer. Portanto, a pergunta que eu faço é, vai à vontade quando entra para conversar com algum recluso ou não? A segunda, o senhor falou que fez um casamento na prisão. Depois desse casamento, esse casal vai viver em comum na prisão ou vai viver separado? Era essa a pergunta. Obrigado. Acho que seria uma injustiça que ela, que estava em liberdade, pudesse ir para a cadeia para viver com o marido, ou então, sem mais, que o casamento fosse uma razão para ele sair da cadeia e poder e vir para a liberdade. Evidentemente que não, mantiveram-se, cada qual ao seu lado, mas mantiveram-se casados. Eu digo que este casamento católico, sim, presidi já há uns anos, mas já estive noutros casamentos civis, feitos na cadeia, civis. Eu já agora, e o meu procedimento é que o mais possível eles não casem enquanto estão na cadeia, porque há muitas condicionantes que podem, inclusive, tornar o casamento não livre, portanto nulo, não é? Porque há muitas condicionantes. O sofrimento, a pena, a compaixão que o outro cônjuge tem e, portanto, não, pode não ser bom. E em alguns casos, alguns estão até enganados, porque acham que se forem casados, o juiz lhe pode conceder uma liberdade condicional com mais frequência, ou, às vezes, isso nem é verdade. Portanto, pesa pouco isso. Se pesar alguma coisa, pesa muito pouco. Quanto aos meus medos da cadeia, na cadeia é o lugar onde sou mais seguro. É na cadeia. Além das correntes de ar, não há correntes de ar dentro da cadeia, né? As portas estão fechadas. Mas é um sítio mais seguro. Nunca tive nenhum medo que algum preso me pudesse fazer qualquer coisa, qualquer mal ou qualquer represália. Também se fizesse não tinha mal, porque eu estava na minha função e acho que era como na rua. Eu todas as horas da noite estou na rua e encontro-me com os sem-abrigo, com os toxicodependentes. Havia ali um, não sei se recordam, que me deu um beijo na cabeça, na testa e tal. É um sem-abrigo. Eu falo com eles, conhecem o seu nome, de quase todos. Eles podem fazer isso também na rua e às vezes ainda pior, mais facilmente fariam na rua do que na cadeia. Nunca fui vítima de nenhuma represália. Um dia qualquer eu ia cumprimentar um rapaz e ele disse-me assim, não gosto de padres. Está bem, mas pode... Ok, pode não gostar de padres, também não gosto de muitas coisas. Achei piada. Depois, no dia seguinte, cumprimentei-o, aliás, através do gradão. Ele estava do lado de lá, eu estava do lado de cá, eu estendi-lhe a mão. E ele hesitou e disse, bem, eu cumprimento porque cumprimento. Está bem, não é mal. Depois cumprimentámos e daí a pouco estávamos a ser amigos. Mas nunca tive medo. Um dia tentaram fazer-me de refém. mas não conseguiram, não por mim, porque eu não sabia. Na noite de passagem de ano, oferecíamos um jantar aos presos. Antes das obras feitas, agora tem um refeitório e comem todos juntos. Naquela altura não era. Portanto, comerem todos juntos era uma festa. E nós, o grupo de visitadores e o capelão, fazíamos uma festa, levávamos o bacalhau, aquelas coisas todas da passagem de ano, e lá ficava um bom pedaço, com cantigas e com coisas, a passar um pedaço de noite. E de cada vez que eu me levantava a perguntar se estava tudo bem, se o bacalhau estava bom, havia sempre um tipo, um cavalheiro, que se levantava e me acompanhava. Um cavalheiro assim, tipo alto, forte, fato e gravata, tinha sido meu paroquiano, na paróquia da Sé, quando fui lá a paro, que ele sempre se levantava e me acompanhava. Mas eu não sabia porquê. Daí a dois dias ou três, quando lá voltei, é que me disseram. Havia, de facto, dois rapazes que estavam interessados em me enfiar numa cela e fazer-me refém para depois exigirem coisas ao diretor. Portanto, não era por mim, era para se servirem de mim, para represá-los. Portanto, propriamente contra o capelão, não. E quando há uns anos um capelão, um colega meu foi, de facto, sequestrado, teve 48 horas com uma faca assim enfiada na garganta, não era por causa dele. Aliás, eles eram amigos do capelão, mas era para, através do capelão, fazerem exigências. De modo que, não, nunca, não acontece nada, nem nunca tive medo e ando sempre à vontade na cadeia. Tão à vontade na cadeia como à vontade na rua, a pé ou de carro, ou a qualquer hora do dia ou da noite. Muito obrigado. Gostava de saber se mais alguém quer fazer alguma pergunta. E relembro que a seguir vamos ter a apresentação do livro e, posteriormente, também mais uma sessãozinha de questões. Portanto, quem agora não o fez, poderá também fazer na próxima. Manel, força. Ora, boa tarde. Para já, felicitar o seu padre por este comentário e até orgulhar-me de pertencer à terra que viu nascer. E agora, fazendo uma pergunta, mas de outra perspectiva, ou seja, o que é que eu devo pedir à sociedade em relação à pessoa que entrou na minha casa e que roubou tudo aquilo que eu consegui honestamente durante a minha vida, através do trabalho, ou em relação à pessoa que matou um ente querido da minha família, um filho, uma mãe, um irmão, etc., e que me deixou bastantes marcas, o que é que eu hei de pedir à sociedade e como é que eu hei de reagir perante esta situação, em relação a esse crime? E é tudo. Pois, acho que não tenho resposta, mas posso dar a minha opinião. Claro. Mas há males, e há pessoas que fazem mal, e que têm que ser chamadas à atenção. O que se pretende de uma cadeia, de uma prisão, é que a pessoa volte à sociedade sem cometer crimes. Mas melhor é evitar que a pessoa cometa os crimes. Mas a pessoa que cometeu os crimes, é o caso, assaltou-me, roubou-me todas as coisas, ou matou alguém. Põe-se aqui uma outra dimensão que é muito complicada, que é aquilo que o Santo Padre fala de misericórdia e de perdão. Há coisas que são muito difíceis de perdoar, muito difíceis de perdoar, difíceis de desculpar. E sobretudo quando se trata de uma vida, ou de bens que são irrecuperáveis, que não posso mais recuperar. Perdoar isso tudo exige uma reviravolta interior, de uma generosidade tal que é incomensurável. Só Deus depois é que poderá, para mim que sou cristão, é que poderá dar a compensação da minha capacidade de eu ter perdoado a quem cometeu um crime tão grave contra a minha pessoa ou contra alguma pessoa minha querida ou não, mas são de facto coisas muito graves. Nós estamos numa sociedade que é muito vindicativa. Ao lado da justiça vindicativa há a justiça restaurativa, há a justiça do perdão e da aproximação das pessoas, da vítima em relação àquele que foi o criminoso. Esta aproximação. Porque leva muitas vezes tempo e às vezes não é possível. Essas coisas que me diz são coisas seríssimas, são coisas muito graves, mas também é verdade que eu não desculpo os presos. Uma vez estava numa assembleia parecida com esta, estava a falar dos presos, e eu devia estar a deixar ficar a impressão às pessoas que eu acho que os presos são todos inocentes. Não são todos inocentes. Não são inocentes. Eu sou amigo de presos, eu sou amigo de assassinos, eu sou amigo de pedófilos, eu sou amigo de ladrões. Mas não significa que eu concordo com eles. Já tive ocasião de lhes dizer, eu sou teu amigo, não é para dizer que concordo com o mal que tu fizeste. Nós temos de ser capazes de distinguir aquilo que já dizia um santo que viveu há muitos anos, Santo Agostinho, que estava para o século IV, o que é que foi. É preciso distinguir o pecado do pecador, o crime do criminoso. Eu condeno o crime, mas não condeno o criminoso. Porque eu tenho uma pessoa que tem às vezes atrás de si e consigo uma penalização maior do que aquela que o juiz lhe vai aplicar, que é o seu remorso. Muitas vezes o remorso é o pior castigo que a pessoa pode ter. Aquele rapaz, por exemplo, que entrou na celebração, numa segunda-feira, na cadeia de Aveiro, esse é da altura saiu da celebração. E depois veio pedindo desculpa por ter saído. Não tens que pedir desculpa por ter saído. És livre. Mas eu quero pedir desculpa e quero dizer porque é que saí. Se quiseres dizer. É que eu cometi um crime muito grave. E sei que não era digno estar ali a ouvir a palavra de Deus. Nem era digno estar a rezar convosco. Eu cometi um crime muito grave. E sei que Deus não me perdoa. Deus não te perdoa. Mas achas que Deus não tem assim, um poder grande, grande, capaz de perdoar? Mas o crime foi muito grave. Ele não me disse qual era o crime. Mas não é preciso dizer. Vocês estão a adivinhar que crime é que possa ter sido, por exemplo. E, mas tu algum dia pediste perdão a Deus? Pedi. Na altura que eu cometi o crime, logo pedi perdão a Deus, porque me arrependi logo. Bom, conversámos, uma conversa muito bonita. Claro, Deus perdoou-te. Pois eu, então já posso ir à missa? Podes. Já podias antes. Passou a ir. Mais tarde veio falar outra vez comigo. Mas há uma coisa que me falta. Para encontrar a paz da minha consciência, pedir perdão à família. E que a família me perdoe. Portanto, se um amigo meu, a quem eu tirei a vida, eu quero o perdão da família também. Pronto, conversámos e vimos como é que isso podia ser feito, sem prejudicar aquelas coisas que os advogados sabem, não pode estar aí a fazer coisas que depois podem prejudicar um julgamento. Diz que, bom, lá, temos o advogado pelo meio. E no dia do julgamento, depois o rapaz contou-me, vinha feliz, porque no dia do julgamento ele pediu licença ao guarda para se aproximar da família, pediu perdão à família, aos pais, aos irmãos, abraçaram-se todos, perdoaram-lhe, todos choraram e ficaram amigos. E ele disse-me, oh, Padre João, agora o juiz pode me dar a pena que quiser, já não me interessa nada a pena que ele me dê, porque tenho a minha consciência em paz. Deus perdoou-me, a família perdoou-me, estou em paz, agora venha a pena que vier. E é isto que muitas vezes é a maior penalização. Eu sei que quem comete um crime desses merece uma boa reflexão para que não volte a cometer. E se puder ressarcir a pessoa e devolver o que roubou, deve fazê-lo. Mas muitas vezes é muito complicado. Da nossa parte, podemos ser os ofendidos. Da nossa parte, aquilo que posso recomendar é uma grande atitude de um coração generosíssimo para sermos capazes de perdoar, para que também Deus nos perdoe a nós. É muito complicado. Sei que é. E sei que é muito difícil. Mas sei que só assim é que nós conseguiremos viver em paz. Aliás, sofre mais quem não perdoa do que quem não é perdoado. A pessoa que é ofendida e que não perdoa sofre, se calhar, muito mais do que a pessoa que a ofendeu. Obrigado. Pois, parece incrível de acreditar no que disse, mas se eu disse é porque é verdade dessa tal família ficar amiga desse recluso. Temos mais perguntas? Não, então agora podem fazer a seguir da apresentação do livro. Eu ia pedir à Inês que falasse um pouco do livro e o seu padre também, como surgiu, porque surgiu o livro, e depois colocava novamente a abertura para umas perguntazinhas. Pode ser? Então, força, Inês. O livro só surge porque, antes de fazermos o documentário, fazemos aquilo que em vocabulário de televisão chamamos reperagem. E foi o tempo que eu estive com o Padre João a ouvi-lo, a perceber o que era a vida dele, a massacrá-lo durante 8 dias aqui em Aveiro. Coitado, já não aguentava a minha presença. Estivemos sozinhos, falámos muitas horas e eu tinha muito material gravado só num gravador. E eu achei que grande parte daquele material não entrou naquilo que vocês viram. Eu achei que era uma pena perder-se. E o que eu fiz foi compilar o material, que foram horas de conversas que tivemos, até durante as gravações e que também não entraram no produto final, compilar isso e transformá-lo num livro. Porquê? Porque havia muita coisa ainda por dizer. E parece que teve sucesso, porque acho que já esgotámos a primeira edição, por isso estamos felizes. Tem sido boa a recepção. Tive o privilégio de que o livro fosse prefaciado por uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Dr. Laborinho Lúcio. Acho que para mim foi o melhor ministro da Justiça que este país já conheceu. Temos também o prefácio, portanto aqui temos um duplo prefácio de Dom Jorge Ortiga. Estou muito feliz com o resultado, sobretudo porque acredito que ele vá dar ainda mais relevo àquilo que é o trabalho deste padre. A Inês é uma pessoa muito perigosa, porque de repente a gente diz-lhe uma coisa e ela escreve um livro. Uma das vezes, puseram-me aqui um microfone e eu andei nos meus trabalhos, fui para o hospital, capelão, com o microfone, estava tudo a ser gravado, o que eu respirava ou não. Portanto, nesse dia eu portei melhor naquilo que dizia. Uma certeza é que o gravador não gravava os meus pensamentos. Essa foi a minha sorte. Mas só para dizer que, de facto, quando a Inês pensou, eu acho que o primeiro passo que a Inês deu em relação a mim foi porque ela pensou escrever um livro a respeito do que eu fazia nas prisões. Eu achei que era uma coisa muito complicada. Acho que este livro tem este volume assim, mas quando a Inês escrever os meus defeitos, ela vai publicar um livro com 7 vezes mais isto, não é? Tenho muito mais defeitos do que por ter alguma qualidade que por aqui esteja. Portanto, isto também a mim me humilha e me faz pôr no meu devido lugar. Um livro destes compromete-me muito perante a sociedade, como um documentário deste foi visto por milhões de pessoas. Compromete-me. Eu sei que me tornei uma pessoa pública, e ainda mais pública, porque já o era por ser padre, mas ainda mais. Então, uma coisa destas compromete. De qualquer maneira, se isto puder ser útil a alguém, foi sempre assim o que eu disse à Inês, se isto puder ser útil a alguém, se puder fazer bem a alguém, sobretudo, se a propósito disto se falar das prisões e dos presos, então é um serviço que eu posso também prestar à comunidade, permitindo, deixando que tudo isto se faça. E penso que isto tem estado a acontecer. O documentário já passou por várias televisões. Eu fui às televisões todas. Não sei se faltou alguma. Alguns de vocês me viram em algumas televisões. Fui a todas. Algumas até eu nunca pensava estar. Nem sequer sabia que existiam. Correio da Manhã, por exemplo. Etc. O que foi muito bom, porque isso significou que muita gente pôde ouvir falar e preocupar-se com as coisas de prisões, o que é muitíssimo importante, porque as cadeias são todos nós. Os presos surgem das nossas comunidades e voltam para as nossas comunidades. Portanto, eles são de cá e vêm de cá. E nós somos responsáveis por haver ou não haver presos. Todos nós somos responsáveis, de um modo ou de outro, porque alguém vai parar à cadeia. E depois, quando sai, para que ela não volte, ou nós damos as mãos e acolhemos e apoiamos e ajudamos a integração, ou a pessoa volta para a cadeia de novo. E essa é uma das nossas grandes responsabilidades de toda a gente, não só das autarquias, não só dos senhores, dos empregadores, mas das famílias, das comunidades, etc. E depois ver também, nas nossas paróquias, um jovem, um adolescente, que começa a entrar no caminho do álcool, da droga, ou outra coisa assim, ou da violência doméstica, essa pessoa não pode ser abandonada. Às vezes acontece que o catequista diz, olha, cuidado, não andes com aquele, porque ele anda metido em drogas. Ou a mãe diz, olha, ó meu filho, não andes com aquele, porque ele anda para aí em maus caminhos. Estamos a dar um empurrão àquele que está num caminho, porventura, enfim, desagradável. E fazemos isto, e isto também dá a tirar a pessoa para o exterior, para fora, a marginalizá-la. Portanto, isto faz muito mal à pessoa. É evidente que alguém tem uma tendência para o crime. Se nós não a apoiamos, se nós não a acolhemos, não é para concordar com o crime. Mas é para integrar. Então, de facto, temos mais criminosos. Isso é um trabalho que temos que fazer todos, e a sociedade deve toda sentir-se interpelada, no sentido de que haja menos prisões, e as pessoas que vão para a prisão estejam lá o menos tempo possível e nas melhores condições. Muito obrigado. Ora bem, eu não querendo amassar muito, até porque eu estou confortavelmente sentado e nem todos estão, não é verdade? Só vou fazer uma pergunta, que eu já li quase todo o seu livro, e ainda bem que existe o livro, até porque não temos o DVD nem o CD lá em casa, temos o livro. E julgo que não está lá no livro a pergunta ou o pedido que eu lhe vou fazer, até onde eu li, julgo que não está lá. E se não está lá, pode levantar o véu e contar essa história, porque também já levantou aqui o véu de algumas coisas que lá estão. Se não está lá a história, poderá contar a esta plateia, que eu já conheço e adorei essa história, daquele assalto em que o assaltante esteve com a senhora. Pode ser? Força. É que na cadeia estão pessoas muito boas. Manel e Marília e Filipe. Um abraço. Obrigado. melhor saúde. Na cadeia estão pessoas muito boas. Na cadeia estão pessoas normais. Estão pessoas. Estão pessoas. Sem mais. E eu tenho encontrado na cadeia gente com grandes qualidades. Que eu não conhecia e passei a conhecer. Um rapaz, daqueles que falou comigo, disse-me, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Porque para um preso, fazer mal a alguém é feri-la, não é roubá-la. Roubá-la, desde que não a magoa, não a fira, não é fazer mal. É muito engraçado, não é? Eu nunca fiz mal a ninguém. Não, só tinha roubado. Ele estava numa dessas casas, num desses colégios. E quando fez 18 anos, quis sair. 16. E saiu. E quando ele vinha à casa nas férias, a mãe cuidava dele muito bem. Estava em férias. Ele pensava que a vida que a mãe lhe dava quando ele estava cá fora, naqueles dias de férias de folga que tinha, era a vida normal que se vivia naquela casa, e de facto não era. Quando ele saiu, começou a ver que a mãe não tinha que lhe dar de comer. Nem ele, nem aos irmãozitos. E ele sentiu remorso de ter saído, de ter forçado sair do colégio. Já não queria voltar, nem podia voltar. Então começou a fazer pequenos furtos, pequenos roubos, para poder ajudar a mãe a viver. Mas os pequenos furtos já não chegavam. Juntou-se mais dois ou três para fazer furtos maiores, para poder viver, para poder subsistir, para poder ajudar a mãe. A causa era esta, ajudar a mãe. Esta pessoa não é um ladrão. Bem. E então um dia viram na rua uma senhora, já idosa, carregada de ouro, e resolveram assaltá-la. E ele disse não, porque se nós vamos assaltá-la, podemos magoá-la, ela cai, por esticão. Ela cai, magoa-se, e não. Vamos antes assaltá-la quando ela estiver em casa, à noite. E assim foi, à noite. Viram onde é que ela morava e, altas horas, assaltaram-lhe a porta e foram os três roubar a senhora. E este, que era um rapaz bom e educado, ficou junto da senhora para lhe dizer, olha, nós estamos aqui para assaltar. Só. Não vamos fazer mal. Os meus colegas estão a roubar, estão ali a pôr as coisas no saco. Eu estou a falar com a senhora para a senhora ficar tranquila e descansada. Nós não lhe vamos fazer mal. Fique descansada. Ai, meu menino. Lá foram falando. Pronto, onde é que tem ouro, onde é que tem as coisas? Vá dizendo. E lá foi dizendo. E os rapazes iam pondo as coisas no bolso, na saca. E ele ia dizendo. Não tenha medo porque ninguém lhe faz mal. Eu estou aqui para a proteger. Nós não lhe fazemos mal. Bom, e a conversa foi. Está tudo. Então, pronto, vamos embora. E a senhora no fim disse assim. Olha, meu menino, tu foste tão simpático. Eu posso dar-te dois beijinhos. Pode? E eu também posso dar dois beijinhos à senhora. Pode sim, meu menino, foste tão simpático, vai em paz. Não. Então eu pergunto, eu olhei para aquele rapaz que me contou esta história. Estava sentado e para me contar esta história ficou de pele encostada à parede. Estou a vê-la contar esta história feliz porque não fez mal à senhora. E a senhora pediu dois beijinhos. Ele fez uma boa ação. Protegeu-a. Permitiu que ninguém lhe batesse. Isto é fantástico, não é? É um rapaz. Já te pergunto, o que é que este rapaz está a fazer na cadeia? A estragar-se, só mais nada. Uma pessoa destas, acompanhada, se tivéssemos feito uma prevenção boa, se a paróquia soubesse que ele chegou a casa e a mãe não tinha que lhe dar de comer, toda a paróquia se mobilizasse, ele não tinha chegado ali. E depois, chegando lá à cadeia, percebe-se perfeitamente que ele não é um ladrão. Ele roubou porque precisava. O fulano, um destes sem-abrigo, que é aqui bem de perto, disse-me que um dia veio-se confessar na rua. Não foi confissão, foi uma conversa lá na via pública, enquanto estávamos a dar lá o chá, na ceia com calor, do que fazemos todos os dias à noite com os sem-abrigo em Aveiro. E ele quis contar uma história. Pá, eu ando com remorso. Ah, é? Está bem, então diz lá. Queres dizer? Quero. Já há tanto tempo que não comia uma peça de fruta, que eu passei ali na avenida, lá uma loja com fruta assim na... Toda a gente vem na avenida, Lourenço Peixinho, muita fruta, está bem? E eu passei, e a senhora estava distraída, eu roubei-lhe uma maçã e desatei a correr com a maçã, que já não comia uma peça de fruta há tanto tempo que eu desejava comer uma maçã. E fui comer a maçã lá longe. E a senhora veio cá fora e disse, oh rapaz, eu dava-te a maçã, escusavas ter feito isso, tal. Até que um dia achei que a senhora foi tão simpática, eu fui tão antipático, um dia passei pela loja e disse, oh minha senhora, fui eu que há tempo lhe roubei a maçã, mas eu desejava tanto comer uma maçã que eu roubei-lhe. Senhora, desculpa. Oh, rapaz, está desculpado. Podias era ter pedido que eu dava-te a maçã. São estas pequenas coisas que são muito interessantes e são muito curiosas e que nos fazem perceber que na cadeia estão pessoas boas. Temos é que perceber que há muito que fazer, temos que estar presentes às pessoas, temos que dar as mãos, temos que as acolher. Senão, de facto, temos cada vez cadeias maiores e cada vez mais cadeias que não chegam para todos. Muito obrigado. E já agora ele não pediu outra maçã quando pediu perdão, pois não? É provável que sim. Ora bem, eu perguntava se havia mais alguma questão. O Manel quer fazer mais uma? Este já não é o sobrinho Manel, atenção, este é outro Manel. Sim, mais uma pergunta. É assim, eu há bocadinho disse que não queria ser denunciado como sobrinho, mas não é o facto de eu ter vergonha. Eu tenho imenso prazer de ser familiar, de ser sobrinho deste senhor. Um homem que vai fazer este trabalho, um homem que se disponibiliza para visitar as prisões e os presos, é uma pessoa em que a gente deve de admirar e louvar. Mas, em seguida, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. O senhor há bocadinho disse que havia rapazes ou pessoas, inclusive aquele que participou num assalto e esteve a conversar com a senhora enquanto os outros metiam os utensílios, o roubo, na mochila. A questão que eu ponho é, então, porquê é que a justiça portuguesa, e nós temos aqui, que eu conheço, não sei se mais, mas um homem que trabalha com a justiça, porquê é que a justiça portuguesa a esses pessoas que fazem esses roubos, isso não é um roubo, isso é um sistema de subsistir, de conseguir viver, porque a mãe não tinha possibilidades de o sustentar, nem ela se sustentar, e ele tentava roubar para conseguir, porque a própria natureza do país não tinha possibilidades de o sustentar. A questão é, porque é que a justiça portuguesa não arranja trabalho, não arranja maneira de essas pessoas poderem trabalhar e conseguir arranjar dinheiro para viver. Tenho aqui mais uma, mas eu depois faço essa outra pergunta. Era só essa. Tá, obrigado. Mas a questão que se põe é precisamente esta, é de se fazer a prevenção da criminalidade, que é com toda a gente, é na escola, é na catequese, é na família especialmente. Quando nós voltarmos a ser autorizados a ensinar os mandamentos da lei de Deus em toda a parte, porque, como sabem, não se pode ensinar os mandamentos da lei em toda a parte, pode na igreja, não pode na escola, não é? Não roubes, não mates, é o que se ensina nos mandamentos da lei de Deus, não é? Portanto, quando nós pudermos voltar a ter uma sociedade onde se fala destas coisas, talvez tenhamos menos criminosos, quem sabe, pelo menos vamos criando mentalidade para que a pessoa, de facto, respeite os bens alheios, respeite a vida alheia, respeite a vida dos outros. Mas depois, quando nós sabemos de alguém, e vou-me repetir, sabemos de alguém que está nas bordas da criminalidade, é com todos fazer essa prevenção e essa ajuda. Quando dizemos que na Noruega e na Suécia fecharam cadeias e estão a fechar cadeias, é precisamente por isso. A prevenção nem sempre é possível fazê-la. Mas quando um preso entrou numa cadeia e quando depois ele sai, o sistema social nunca mais deixa aquela pessoa até que ela se integre na família, na sociedade e no trabalho. Nunca mais a abandona. Em Portugal, aquilo que se chama reinserção social é uma história. Peço desculpa se há aqui alguém ligado ao sistema penitenciário e à Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que me desculpe, mas eu sei que é assim. Quer dizer, a reinserção social era um instituto que ainda agora se juntou, ainda ficou mais diluído, ainda piorou um bocado, a meu ver. Enfim, é a minha própria opinião. Portanto, a reinserção social, que é uma instituição do Estado, não acompanha assim tão bem as pessoas que saem da cadeia. Porque a reinserção social para quem sai de uma cadeia, muitas vezes, é para a pessoa se ir a apresentar e dizer que sim, senhor. Mas muitas vezes nem lhe há perguntado, tu estás a trabalhar, tens que comer, tens casa. Não, estás aqui, quer dizer, ainda não fugiste, ainda não foste para o estrangeiro. Só para se apresentar, como se faz na GNR, ou coisa assim. Isto não é uma verdadeira reinserção social. A pessoa fica entregue a si mesma. Quantas vezes a pessoa sai da cadeia e não tem sequer o dinheiro para o transporte? Outro dia eu estava na rua, ainda, de carro, à noite, ia para casa, o quê? 11 da noite, outra coisa assim. E o telefone tocou, e eu atendi, era da cadeia. E estas horas da noite da cadeia, há sempre uma coisa muito séria. Então era um guarda que me telefonava. Olha, temos aqui um senhor, recebeu-se agora do tribunal, quer as coisas automáticas, um fax, e o senhor tem que ir embora da cadeia. Acabou a sua pena, tem que ir embora agora. E se ficar cá, já fica mais. Não pode estar aqui, tem que ir embora. Já está cá fora. Já está fora da cadeia. E estava cá fora. O que é que se faz a este rapaz? Eu já vou aí. E fui. Estava, de facto, o homem do lado de fora, com um saco de plástico, com os seus haveres, e do lado de dentro, do outro lado do muro, estava um guarda a fazer-lhe companhia, a conversar. Ele já não podia estar preso e o guarda não podia vir cá para fora, estava de serviço. Bom, eu cheguei lá, conversámos e as coisas resolveram-se. Não vale a pena agora dizer como é que as coisas se resolveram. Isto é um caso, mas há imensos casos. Aquela rapariga estava presa, ela e ele, o casal estava preso. A Florbela e o Paulo não conhecem, posso dizer o nome deles. Estavam presos os dois, eram de lá das bandas de Lisboa, e iam roubando carros, iam metendo gasolina e não pagavam, foram apanhados aqui perto. E foram para a cadeia de Aveiro, nem a Aveiro não conheciam ninguém, porque não eram de cá. Eu acompanhei um outro, na altura ainda havia aqui mulheres na cadeia de Aveiro. E quando foi do julgamento, ela foi julgada em albergaria à velha, e portanto, foi-se embora. O juiz entendeu que ela devia ir embora, portanto, com uma liberdade condicional, mas ia embora. E como ela ia embora... E com a liberdade condicional, já não tinha estatuto de presa, não é? Presa. Isto é, já não podia voltar na carrinha celular, no carro da cadeia. E como os presos não podem ter dinheiro consigo, ela não tinha nada consigo, a não ser a roupa que tinha vestido, é aquilo que lhe é permitido. Portanto, ela não podia voltar para Aveiro, porque não tinha dinheiro para os transportes públicos, não podia voltar na carrinha celular, que já não era permitido, que já não era presa, ficou na rua, aos gritos. Aos gritos. E vieram portanto, mas porquê então se ficou livre e tal, aos ditos, não tenho nada, não tenho pão de dia, não conheço ninguém, não sei nada. Então, mas tenho as minhas coisas na cadeia de Aveiro, não sei como ir para Aveiro. E quem a levou foram lá os correios, estavam chateados com ela, a trouxeram para Aveiro. E chegou a Aveiro e depois assim, mas eu em Aveiro não conheço ninguém, não sabia nada, nunca tinha vindo a Aveiro, mas sabia do nome de uma pessoa, que era o meu. Então começou a perguntar na rua, aos gritos, onde é que eu morava, onde é que estava o Padre João. E lá lhe disseram onde é que eu estava. Ele foi falar comigo. Ficou na pensão. Resolvemos as coisas. Bom, ele estava com uma multa. Fomos pagar a multa ao rapaz para ele sair, para ficar com a rapariga, para ela não se voltar a meter em coisas. Portanto, se nós estamos atentos e se fazemos coisas, sim. Porque muitas vezes a própria justiça faz coisas destas. O senhor doutor juiz não perguntou, se calhar nem era da sua função, perguntar à senhora, ou sei lá, a senhora tem como ir embora daqui da Albergaria Velha? Mas se calhar era com alguém, não sei quem, um funcionário, não sei com quem. Mas estas coisas acontecem muitíssimas vezes, em que o preso sai da cadeia para a rua. E às vezes não tem sequer dinheiro para o transporte para a sua casa. E muitas vezes fica mesmo na rua porque já veio da rua para a cadeia. E estamos a ver que há aqui problemas que depois se misturam e há uma roda viva. E nós quebramos este ciclo fazendo mais alguma coisa e fazendo muito mais, ou de facto as nossas cadeias continuam a aumentar. Muito obrigado. A outra pergunta é simples. Se não alongares muito, é que já. Então é o seguinte: quando o senhor foi abordado para a Inês para fazer o documentário ou fazer o livro, o senhor aceitou logo de momento a proposta ou pensou, ou melhor, disse-lhe a ela que iria pensar e depois iriam conversar? E é só. Como é que chama aquela pastelaria? A Inês levou-me a Versalhes, que acho que é a melhor pastelaria que há na avenida não sei de quê em Lisboa, e lá à volta de uma torrada e de uma coisa qualquer, uma vida convença, mas quem há a dizer isso é a Inês. Então é assim, vou contar se calhar a história. Conto sempre esta história para perceberem aqui uma coisa que é fundamental, é que este não é uma pessoa que está à procura de protagonismo. Se alguém aqui procurou protagonismo para este senhor, fui eu. Porque eu acho que ele merece. Não foi fácil porque o Padre João conheceu-me quando eu fui a Roma com um trabalho, o meu bairro, não sei se alguém aqui viu, fomos acompanhadas por equipes da RTP, da TVI, tivemos muita mediatização, e o Padre João queria me conhecer porque eu era uma das manas, nós somos conhecidas como as manas Leitão, portanto eu era uma das manas que tinha ido a Roma entregar o meu bairro, o documentário que tínhamos feito ao Papa Francisco. E ele telefonou e disse-me, olha, eu sou padre João Gonçalves, eu trabalho nas prisões. Eu achei aquilo estranhíssimo, o que é que um padre vai fazer para uma prisão? E pronto, depois conhecemos-nos e eu fui gostando da história dele, eu fui gostando de perceber que há um homem que se enfia nas cadeias sempre que pode para tentar ouvir aquelas pessoas e dar-lhes apoio e ser a cara da igreja nas cadeias. Se foi fácil, não. Porque depois houve ali uma altura que eu acho que o Padre João foi-se aconselhar com algumas pessoas para perceber se devia aceitar, porque ele estava intimidado, porque ele depois ficou com medo. É mesmo assim, ele ficou com medo. Medo das câmaras, medo destas coisas todas, porque isto é uma chatice. Ter pessoas em cima de nós durante uma data de dias é uma chatice. E eu acho que ele houve uma altura que ele ficou receoso, ou ficou a pensar, Deus queira que ela se esqueça desta ideia de fazer o documentário e que se vá para Lisboa e me deixe em paz. Mas depois eu também acho que o Padre João deve ter pensado que talvez esta fosse uma forma de falarmos de cadeias. Então deixa-me lá, vou-me sacrificar por isto. Acho que foi mais por aí. Mas tive que ter ali, houve ali alguns momentos que eu achei que ia perder a oportunidade de fazer este documentário. Achei que ele se ia... escafeder, como se diz em Lisboa, ia desistir, porque não queria a exposição, acho que não queria esta exposição toda que recebeu, mas sei que o fez em nome do trabalho que tem, que é um trabalho incrível, e sobretudo pelo amor a Deus, porque é por isso que ele trabalha. Ora bem, sem darmos por ela, estamos já 2 horas nesta sala e com 1h45 aqui de confraternização a ver o documentário e a conversar. Ora bem, não vos vou amassar muito mais. Vou-vos dizer que agora, quando terminar aqui, quando o Sr. Presidente da Câmara disser umas palavrinhas, quando se terminar aqui, o Sr. Padre e a Inês irão estar ali fora sentados a autografar e a dedicar os livros. À saída também terão a revista Jornal da Maioridade, não é assim? Onde tem uma entrevista com o seu padre. Parece que isto foi tudo combinado, mas não foi. Portanto, e depois disso, subiremos ao primeiro andar para cantar os parabéns à freguesia, aos 56 anos, que bem merece. E então agora vou gastar um pouquinho do vosso tempo, mais... para vos dizer o seguinte, rapidamente, de facto, a freguesia está de parabéns, faz 56 anos, estão de parabéns todos aqueles que por cá passaram e que já partiram, estamos todos nós de parabéns, estão de parabéns as nossas associações, estamos todos de parabéns. No ano passado eu falei-vos cá nesta mesma sala, no aniversário, que pedi ao Sr. Presidente da Câmara que no próximo aniversário, que era hoje, já pudéssemos inaugurar a Casa Mortuária. Como alguns de vocês puderam ver, quando fomos lá em cima ainda não está pronta, está atrasada. Mas ele também não se comprometeu no ano passado. Isso é verdade. Mas no ano passado falei um bocado do passado, falei um bocado das obras que se estavam a realizar. Não vou tocar nesse assunto agora. Julgo que ao fim de 3 anos de mandato, esta equipa jovem, esta minha equipa jovem, penso que, segundo a opinião, segundo o feedback que vamos recebendo das pessoas, estamos a convencer as pessoas, aqueles que previam que os garotos não iriam conseguir fazer nada, julgo que os garotos, juntamente com muitos que têm trabalhado connosco, têm feito alguma coisa. E querem fazer mais. E valorizando o passado, vivendo intensamente o presente, temos que pensar no futuro. E ainda hoje, ainda esta semana, fomos todos surpreendidos por um projeto de um hotel 4 estrelas na Gafanha do Carmo. Um projeto surpreendente. De quem bem não surpreende, mas é um projeto surpreendente. E temos que, de uma vez por todas, olhar para a Gafanha do Carmo e ver que, de facto, este turismo poderá ser o nosso caminho. Nós não temos uma zona industrial, nós não temos muito comércio, mas temos uma ria magnífica, temos aqui tudo, temos a floresta, temos capacidade humana, porque já provámos noutras áreas que somos bons, quando queremos, fazemos e bem. Portanto, temos que apostar, nós, poder local, as autarquias, temos que reivindicar e, se calhar, olhar para o futuro e ver que o turismo, o bem receber, o criar condições para receber outras pessoas de fora, se calhar, esse é um caminho com futuro e um caminho de sucesso. Temos que pensar seriamente nisso. Sr. Presidente, no ano passado fiz-lhe um pedido, continuo a fazer o mesmo pedido, O Sr. Presidente sabe qual é. O nosso centro cívico. É difícil, mas sei que tem-se dedicado à causa, mas temos de trabalhar mais, ainda mais afincadamente. Temos de conseguir isso. Uma coincidência, só uma parte, para vos dizer o seguinte. Ontem estivemos ali na EB23 da Gafanha da Encarnação, numa festinha que houve lá no agrupamento de escolas, na sede, e eles, nessa festinha, condecoraram os melhores alunos nas diversas escolas, nos diversos anos, em graus de excelência, em graus de valor, salvo erro, sim, até condecoraram a nossa rapaziada mais nova. Coincidência. Todos os filhos dos três membros do Executivo foram condecorados. E não foi Cunha. É porque, se calhar, esta malta jovem tem valor, sabe aprender com os menos jovens, com quem faz bem, e já sabe transmitir aos seus herdeiros como fazer as coisas bem e evoluir. Sentimos-nos todos orgulhosos e, coincidência, os três tivemos esse orgulho. Portanto, eu não me alongava mais, reforçava essa ideia de, no final, deixei passar o seu padre e a Inês. Seu padre, é um prazer, cada vez que o vejo, não o conheço há muito tempo, mas anda sempre com o sorriso. Deixo o desafio de irem ver quem são os cavalheiros. Procurem no livro quem são os cavalheiros. Inês, muito obrigado por se ter deslocado à Gafanha do Carmo, por, segundo o Sr. Padre me informou, disponibilizou-se logo para vir. Muito obrigado. E, Sr. Padre, mantenha sempre esse sorriso. Mantenha sempre. Apesar do que já passou, até recentemente, mantenha sempre esse sorriso, porque é pacificador e transmite paz. Portanto, muito obrigado a todos. Vou passar a palavra ao Presidente Cassoilo, para ele encerrar. Depois de ele terminar, é como eu digo, deixem passar o Sr. Padre e a Inês. Eles farão a dedicatória quando eles terminarem. Subimos todos ao primeiro andar para cantar os parabéns, comer uma fatiazinha de bolo e beber um copo de água, por exemplo. Sr. Presidente, vamos lá? Eu vou... Eu não sei se é preciso micro, ou não. É melhor. Não é que eu não gosto muito... Enfim, não gosto de cá muito de micro e, portanto, as coisas também funcionam perfeitamente bem assim. Peço imensa desculpa aí de falar em pé, mas a coisa do sofá é sempre... Não é propriamente uma coisa muito simpática. Bom, antes de mais, quero cumprimentar toda a gente, meu caro Presidente da Assembleia, meu caro Vereador, caro Presidente de Junta, caro Presidente de Junta da Gafanha do Carmo e, obviamente, a Excelência, Padre João, meus caros amigos, estamos aqui hoje para, enfim, buscar uma razão fundamental. E, portanto, a razão fundamental é que estamos a celebrar o 56º aniversário da nossa menina Gafanha do Carmo. E é menina porque, efetivamente, é mais nova, 56 anos na vida de uma terra, e é pouco, é uma vida... 56 anos, enfim, para nós, já é assim uma coisa madura. Mas, de facto, para uma terra, e é muito pouco. Mas é uma terra que está integrada numa comunidade que, claramente, eu digo isto com algum orgulho, estamos acima da média. E, portanto, este momento que tivemos aqui foi um bom momento para comemorar estes 56 anos. Enfim, visitámos uma obra e, obviamente, que... este comentário no livro do Padre Gonçalves, uma pessoa nada e criada nesta terra, não podia ser da melhor maneira, claramente, para marcar este aniversário. E depois, como eu estava a dizer, a Gafanha do Carmo, que são 56 anos de evolução, logicamente que chegou até hoje, logicamente que tenho que cumprimentar e dar os parabéns a todos os autarcas que, ao longo dos anos, passaram aqui e que naturalmente cada um à sua maneira, uns mais outros menos, com mais recursos ou menos recursos, com mais ou menos dificuldades, mas seguramente todos com muita vontade de fazer o melhor possível pela sua terra. Não tenho a menor dúvida disso que acontecer. E portanto, esta terra evoluiu e hoje podemos dizer que a Gafanha do Carmo é, e eu às vezes fico zangado quando me dizem que é a Gafanha do Carmo que é mais pobre do município. Mais pequena. Mais pequena, mais pobre. Mas pobre em quê? Hoje a Gafanha do Carmo, felizmente, está, como eu ia dizendo, ao nível de todo o município. Tem uma oferta igual aos outros municípios, aos outras freguesias. Tem, obviamente, uma comunidade mais pequena, mas seguramente temos hoje que as pessoas valorizam muito mais, em função da sua qualidade de vida, viver no carro, do que viver eventualmente no meio da Barra, ou na Costa Nova, ou noutro sítio qualquer, independentemente de ser, enfim, mais confusão nesse lugar. Aqui, mais tranquilidade, com mais tempo. O relógio diria até que é de mais devagar. E acho que isso, só por si, é a qualidade de vida. E, obviamente, que a Câmara Municipal tem, ao longo destes anos, enfim, investido dentro das produções, nesta comunidade, como tem investido nas outras freguesias. Nós temos hoje um serviço educacional com qualidade, temos hoje um serviço daqui com a nossa Associação de Solidariedade Social no nosso edifício comunitário e com a Associação de Pais agora de qualidade igual a outra qualquer. Apoiámos como ninguém a criação de um lar e que estava ao serviço, que é um lar referência em termos nacionais. E, portanto, logicamente, que toda a direção que trabalhou muito para que isso fosse uma realidade com o apoio da Câmara Municipal. E ela está aí, hoje, ao serviço de todos. Obviamente que temos um centro, quem bem se lembra, ainda não há muitos anos, estava a igreja como que entalada entre terrenos, hoje tem espaço aberto e, obviamente, que estamos a desenhar hoje o chamado centro cívico. Centro cívico no conceito de criar um centro em que a comunidade se reveja, que a comunidade passe o seu tempo. E, logicamente, Sr. Presidente, estamos a trabalhar nisso. Com certeza que é preciso dinheiro, com certeza que é preciso comprar terrenos, com certeza que é preciso disso tudo, e vamos ver. O futuro, logicamente, a Deus pertence, mas estará muito também nas nossas mãos que isso aconteça e lutaremos para que ele seja uma realidade nos próximos anos. E, naturalmente, que a Gafanha do Carmo, ao fazer 56 anos, é claramente uma nota de importância vital na construção deste município como um todo. Nós somos um município que, como dizia o Presidente da Junta, falava na questão do turismo, e, portanto, nós somos, de facto, um município que tem, como eu dizia, acima da média, porque tem uma oferta como ninguém. Nós, hoje, temos unidades museológicas como ninguém. Nós temos o nosso Museu da Vista Alegre, a nossa cultura marítima, em que o nosso Museu Marítimo e o Aquário e o Navio Santo André são um símbolo. Nós temos aqui, futuramente, e a partir de novembro, eventualmente, um laboratório oceanográfico numa componente de visitação, portanto, que também vai ser um polo muito importante para se visitar. Temos aqui, pertíssimo, o único hotel de 5 estrelas da região, no Monte Branco. Temos duas praias excelentes, com a Praia da Costa Nova, a Praia da Barra, com acessos fabulosos, com esta ligação que, inclusive, agora este ano recuperámos da Estrada Florestal e que hoje, na Gafanha do Carmo, facilmente tem uma mobilidade extraordinária no acesso às autoestradas. No fundo, temos um conjunto de valências que temos que ser positivos e aproveitar, logicamente, estas sinergias hoje que existem muito do turismo. Quem visita Portugal, naturalmente, muitas das pessoas porque quer visitar Portugal, por outras, por, enfim, com as crises da Turquia, das Tunísias, do Egito, etc, etc, muitos turistas se deslocaram para Portugal e, obviamente, o centro de Portugal também ganha com isso e, logicamente, o centro e a nossa região. E, portanto, logicamente que a Gafanha do Carmo, inserida que está neste todo, também ganhará. Naturalmente que a aposta que surgiu agora do hotel é um princípio, naturalmente, e eu não tenho dúvidas se, indo para a frente, vai ter um sucesso, porque, de facto, tem algo diferenciador que nos outros sítios não tem. E, portanto, nós temos é que ser capazes de valorizar todo este território. Nós temos que entender que o nosso município já é um município pequeno. Um município que tem 73 km quadrados, somos 40 mil almas, portanto não é propriamente muita gente. Portanto, muitos que estão nos Estados Unidos ou que estão no Canadá percebem que, enfim, o universo em que estão inseridos é 40 mil habitantes, é lá um bairro, lá uma cidade qualquer, dos Estados Unidos ou coisa do género. Portanto, temos é que dar as mãos todos, remarmos todos no mesmo sentido, levarmos este barco a bom porto e, seguramente, neste conceito, nós desenvolvemos. Vamos para a frente. Fazemos cada ano que passa sempre mais. E sempre mais é para todos, para os que vivem aqui, para os que, eventualmente, trabalham aqui à volta, para os que, porventura, visitam e, portanto, isso é que é o mais importante. E há uma coisa que nós temos que aprender, é valorizarmos aquilo que é nosso. Valorizarmos fundamentalmente aquilo que é nosso. Nós portugueses temos muita mania, e esta mania entre aspas, obviamente, de dizer mal tudo. Ah, porque isto só acontece neste país, porque isto é só porque estamos aqui, puramente estamos errados. Nós, de facto, somos e temos condições tão boas ou melhor que os outros. Os outros, o estrangeiro, quando vem a este país, diz maravilhas deste país. É o clima, é a comida, é a praia, é a qualidade de vida, é o tipo feliz e de gozo que aproveitamos dessa mesma vida. Os estrangeiros num país nórdico, sendo um país excelente, que ganham seguramente muito mais dinheiro que nós, como é lógico, mas que vida têm? No inverno têm uma hora ou duas de luz por dia, vai do trabalho para casa, enfia-se, o resto depois tudo é neve. Mas que diabo, vidas. Nós, felizmente, temos outras condições que as devemos potenciar. Isso está nas nossas mãos, todas potenciar. E esta coisa de dizermos mal, é importante que nós, muitas das vezes, se algo está mal, pois com certeza, Roma e Pavia não se fizeram um dia, e seguramente há muitas coisas que estão mal. Há muitas coisas para melhorar. Até porque, enfim, nós não podemos esquecer que, infelizmente, este país ainda continua em crise. Pode haver aí muita gente que já diz que não, que isto parece já maravilhas, mas infelizmente é assim, porque de facto o dinheiro não se cabe, o investimento, infelizmente, cada vez está a reduzir e cada vez até acaba por ter reflexo em todos nós. Mas aquilo que quero dizer é que é preciso dar-vos as mãos porque os poucos recursos que temos devemos potenciar o mais possível naquilo que for mais útil. E reparem, nós, este Executivo Municipal tem feito investimento muito nessa componente. Recuperar coisas que existem. Nós há pouco visitámos a Casa Mortuária, a obra da Casa Mortuária, é a recuperação do edifício que estava ali abandonado. Fomos ao mercado no ano passado, recuperámos na Barra um edifício que estava velho e que não tinha condições. Recuperámos o edifício. Estamos em Ilha a transformar o quartel da GNR através da recuperação de um edifício existente. Estamos na Gafanha da Nazaré a recuperar um edifício para a Casa da Música através da recuperação de um antigo edifício que estava completamente deteriorado. Que é, no fundo, este papel que temos de potenciar aquilo e aproveitarmos aquilo que temos. Porque, de facto, o dinheiro não é muito e, portanto, temos que o valorizar o mais possível. Não somos ricos para, enfim, hoje andarmos, de facto, em situações de grandes investimentos, até porque, obviamente, não há condições para isso. Viveu-se no passado uma ilusão de sermos um país rico. É verdade. Mas, se calhar, por isso mesmo, temos passado, e não tenhamos a menor dúvida que continuaremos, infelizmente, num país com as limitações e as dificuldades, porque, efetivamente, temos que pagar aquilo que devemos. Eu sou daqueles, pelo menos, que devemos pagar aquilo que devemos. Na minha casa, se eu pedir alguma coisa ao banco, naturalmente, tenho, como uma pessoa de bem, tenho que pagar aquilo que devo. Portanto, meus caros amigos, eu acho que é desta forma que nós devemos encarar a vida, aproveitarmos aquilo que a vida nos oferece. Eu acho que isso é essencial, aproveitarmos a vida que nos oferece e, naturalmente, e é isso, é a melhor forma. E, portanto, aproveitando isto também e as oportunidades que, eventualmente, a vida nos possa oferecer, eu lembro aqui, de qualquer maneira, quer da parte da Junta, quer depois na informação junto à Igreja ou do género, iremos informar. Mas já agora também aproveito para que fique uma nota já no vosso subconsciente que no dia 26 vamos ter aqui neste salão uma reunião, enfim, aberta a toda a população para esclarecimento relativamente a uma oportunidade de fundos comunitários, as chamadas DLBCs, que essa reunião será para esclarecer as pessoas que eventualmente tenham condições a nível da componente rural, porque estamos a falar da LBC rural, para que o que é que lhe pode ser disponível para, em função disso, pensar num investimento, pensar numa, enfim, até criar a sua própria empresa, eventualmente, conforme entender, porque estes fundos estão virados, de facto, para o pequeno empresário. É para investimentos a partir de 10 mil euros e que pode chegar até 200 mil euros, portanto, será para coisas relativamente pequenas, com um valor de fundo perdido de 45%. Portanto, é uma oportunidade. E nós, junto, nós, Câmara Municipal, com a Associação Industrial da Aveiro, iremos fazer aqui uma sessão de esclarecimento, chamar-lhe assim, para quem, obviamente, está na área agrícola ou que pense, eventualmente, pegar nessa componente, enfim, ter uma oportunidade. E, portanto, é desta forma que devemos ter e aproveitar aquilo que a sociedade nos oferece, lembrando que esta reunião é às 21 horas. E, portanto, meus caros amigos, não porque já falei demais, quero desejar imensamente um agradecimento muito grande, um grande beijo para as meninas, um abraço do tamanho do farol para os meninos e quero agradecer muito ao Sr. Padre João Gonçalves, enfim, por este bom momento que passámos aqui. Enfim, é caso para dizer, dá para pensar. E, portanto, agradecer-vos imenso esta oportunidade e dar os parabéns ao Sr. Presidente da Junta, que naturalmente que é ele que compete, enfim, dar-vos parabéns em nome da nossa Gafanha de Cabo. Obrigado a todos e um beijão.